exércitos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Que o torneio do poder comece! Finalmente começou o torneio do poder, com 8 universos a lutar pela sobrevivência. No total há 80 guerreiros em ação. O torneio irá ter uma duração de 48 minutos, de acordo com a contagem do tempo da Terra. Durante o combate, Son Goku foi apanhado por Link do Universo 4. Aqui vamos nós para o céu. Vamos, pois. Tu podes ir sozinho? Son Goku usou a força do Super Guerreiro Azul para escapar das garras de Nink, mas agora encontra-se cercado por guerreiros do Universo 9. O que irá acontecer ao Son Goku? Oh, a incerteza! Oh, desespero do universo! Son Goku! É uma pena, logo agora, que acabaste de te salvar e isso tudo. E eu tenho andado a pensar em atribuir-te a mesma moeda, mas nunca pensei ter a oportunidade de o fazer tão cedo. Prepara-te, porque tu vais ser derrotado pelos guerreiros mais fortes do Universo 9. Vamos! Nós vamos dar cabo de ti, Son Goku! Vai ser um verdadeiro prazer voltar a lutar convosco. Principalmente com o Bergamo. Eu até podia apostar que tu estás a usar a minha força e a ocultar a tua. Ai, ai! Tu estás a falar? Como se isto fosse fácil, mas agora vais ficar a conhecer toda a nossa força! Pois visto, o Universo 9 tem o Son Goku na mira desde o início. Eles estão muito ressentidos por terem perdido no combate de demonstração Zen. Por que será que o Son Goku não usou o Super Poder Azul para os derrotar todos ao mesmo tempo? Ele está a poupar-se. Porque o Super Guerreiro Azul consome energia muito rapidamente. Como no Torneio do Poder não pode usar nada que o ajude a recuperar, como feijões mágicos, ele tem de pensar bem como distribuir a energia para conseguir chegar até ao fim do torneio. Tu não foste capaz de compreender isto? Parece-me que ainda tens muito o que aprender. Eu estava mesmo a pensar que podia ser isso. Claro. 3 contra 1. Agora é o Son Goku contra o trio de Dangers. Que grande confronto! Vai ser bastante interessante assistir a este combate, para ver se o Son Goku consegue quebrar o cerco do trio sozinho, sem qualquer ajuda. Eu acho que o Son Goku não será derrotado facilmente. Mas com ele fora de combate, o Universo 7 ficará muito mais fraco. Eu tenho grandes expectativas em relação a estes 3 cães. Tu achas mesmo que vais conseguir perturbar a forte ligação que existe entre estes 3 irmãos? Eu duvido. Será que o Son Goku vai conseguir safar-se? É claro que sim. Ele não vai perder contra aqueles tipos. Se bem que podemos ter problemas se ele perder. Son Goku! Tens tudo sob controle, certo? Não é preciso lutá-los. Tu só tens de fazer com que eles saiam da arena. Não te deixes levar pela emoção. Não gastes muita energia com esse bando de palermas. Eu sei. Eu sei muito bem disso. Com que então achas que não vais ter chatices? Nós vamos fazer-vos arrepender de nos tratarem assim como se não tivéssemos qualquer valor. O teu filho já teve a oportunidade de provar este veneno e agora és tu que vais ter o prazer de o provar. Aquele veneno pode trazer problemas. Se ele o atingir, é o fim dele. Passado algum tempo, fica paralisado. Uma barreira! O meu veneno não está a voltar. Eu já vi essa tua técnica uma vez e desenvolvi um contra-ataque eficaz com o Song Gohan. Deixa-o comigo, mano! Parece que o Son Goku está a divertir-se a valer. Acho que devia fazer o mesmo e começar a divertir-me a valer também. Tu és meu! Eu decidi escolher-te para meu parceiro de brincadeira. Nós somos três irmãos e formamos o poderoso trio de Danger. Nós estamos habituados a trabalhar em equipa para conseguir sobreviver na grande lixeira que é o Universo 9. Nós usamos uma combinação ultra poderosa para derrotar inimigos que nunca conseguiríamos derrotar sozinhos. Uma série de ataques vindos de três lados diferentes. O Son Goku parece que está com algumas dificuldades. Tanto sofrimento quando nenhum deles é grande coisa. É aí que está a emoção numa grande batalha como esta. E que tal? Depois de ser apanhado por essa armadilha, nunca mais conseguirás sair. O triângulo da morte do trio de Dangers, do qual é impossível escapar, é conhecido como Triângulo dos Dangers! Triângulo! Triângulo dos Dangers! Oh, Triângulo dos Dangers. A falta de sofisticação no seu nome pode resultar. Maldito sejas! Força, trio canino! Então diz-me lá, porquê que andas para aí a brincar com estes três cãezinhos? Esta malta do Universo 9 não é fácil, porque não é possível sentir a energia deles. E os três a atacar ao mesmo tempo é muito chato. Para mim isso não é desculpa. Tu precisas de fazer uma pausa. Eu luto com eles. Isso não é justo, Vegeta. Eles são meus adversários. Vocês estão a gozar connosco? Alguém saltou de livre vontade para dentro do Triângulo da Morte. O Triângulo dos Dangers. Universo 9, está na hora de combinarem as vossas forças e expulsarem aqueles dois da arena. Finalmente chegou a nossa vez. Nós vamos cumprir as ordens do Deus Supremo. Desta vez são 8 contra 2. Vai haver muita luta. Ainda bem que o Vegeta apareceu. Juntos, aqueles dois devem safar-se. Será que eles vão conseguir? Hã? Se eles trabalharem em conjunto, obviamente aqueles 8 não terão qualquer hipótese, porque não estão à altura deles. Mas aqueles dois não parecem muito dispostos a colaborar. Temos 8 adversários, portanto são 4 para cada um de nós. Isso que se estua! Eu luto com quantos quiser! Ei! Isso não é justo, Vegeta! Não pode ser! Eu sou o teu adversário! Pelo menos não podem fazer aquele triângulo, qualquer coisa, não sei! Triângulo dos Dangers! Isso não importa! Não deixa de ser um nome ridículo! Então tomem lá disto! Vamos mostrar-vos a força do Universo 7! Vamos! Esmaguem-nos! Vegeta! Cuidado com o veneno dele! Sabendo o que é com resistência, este veneno não representa qualquer chatice! Tu desviaste-te, mas da próxima vez não o vais conseguir. Eu vou rasgar essa carinha laroca ao meio! Deus Cristo! Anda lá! Desviaste uma cara, por favor! Vegeta! Não seria melhor preocupar-te contigo em vez de andar sempre preocupado com os outros, Son Goku? Anda, ataca-me. Vamos ver se os teus ataques surgem algum efeito. Nem te mexeste. Admirável, não é? O Sharpil é um guerreiro com pele de aço. É conhecido como o lutador da pele de ferro. Ouve lá! Será que tu não podes fazer nada em relação a estes títulos irritantes? Eu já estou farto deles. E que tal isto? Diz-me, tu achas que isto são grandes socos? Eu nem sequer senti nada, nem cócegas. Desiste! Tu não tens qualquer hipótese contra nós. És capaz de ter razão. O Son Goku e o Vegeta estão a perder. Muito bem, Universo 9. Vá lá, tirem esses idiotas para fora da arena. Champa, olha lá, por que é que estás a apoiar outro universo, hein? Então é óbvio. Sem o Son Goku e o Vegeta, o Universo 7 é só um monte de escória. Será fácil derrotá-los a todos. Força, Universo 9. Desgraçado. Se bem que aqueles tipos... Também estás apreensivo, Bills. Ah, sim. Aqueles tipos do Universo 9 têm alguma na manga. Vitória, é uma questão de oportunidade. E o vencedor será aquele que agarrar esta oportunidade no instante certo. Então, o que é que se passa? Estás com medo do veneno? Não vais conseguir ganhar se ficares só na defesa! Estou a ficar cada vez mais entusiasmado! Muito bem! Agora empurrem-no para fora da arena e depois esmaguem os restantes! O Universo 7 vai ser o primeiro a desaparecer! A situação está feia! A este ritmo, o Son Goku e o Vegeta vão ser... Será que a equipa do Son Goku vai perder? Isso seria muito mal! Se houvesse alguma forma de conseguir perturbar esta combinação de forças... Gente do gelo! O quê? Vegeta! Então era isto que eles queriam. Então, e que tal o ataque do Hisop ter uma temperatura de zero absoluto? É um ataque gelado que assim que atinge o adversário deixou completamente congelado. Pessoal, o primeiro a ser empurrado para fora da arena será o senhor da grande testa. Oh não, ele está cercado. É o teu fim! Ele é só meu! Oh não! Ovender! Agora é a nossa vez! Estás por na cara! Mas que loucura! Perdemos três guerreiros assim num instante! Foi mesmo magnífico! Foi mesmo rápido! Mas afinal o que é que lhe aconteceu? Eles aproveitaram a breve oportunidade para ganhar. Depois de congelar o braço direito do Vegeta, precipitaram-se todos para o derrotar ao mesmo tempo, desleixando assim o ataque coordenado. O Vegeta estava atento e aproveitou a oportunidade. Por outro lado, o Son Goku reagiu como seria de esperar. Sentir a oportunidade de vencer é considerado um instinto da raça de grandes guerreiros. Ainda assim, eles estão a gastar demasiada energia com aqueles bandalhos. Tu distraíste! Agora os meus filhos vão prender os teus movimentos. Não te deixa de mexer. Muito bem, Oregano. Vocês acham mesmo que estas coisas vão conseguir conter o meu poder? Não me desprezem! O poder do Grande Vegeta! Eles continuam a cair! Que loucura! Seis no total! É verdade! Ah, são seis? Eu também fui derrotada! Espera! Por favor, espera! O que é que foi? Tem calma! Nós ainda estamos só a começar a divertir-nos! Ajudem-me! Por favor, ajudem-me! Consegui-me salvar! Ei, Balerma! Porquê que voltaste para aqui de livre vontade? Hã? Oh, bolas! Sete elementos do Universo 9 já caíram. Vá lá, trio de Dangers! Por favor, não percam! Ei, confia em nós, Deus Supremo! Os irmãos vão derrotar aqueles dois! Mano! Vamos a isso, Manos! Raio do Triângulo dos Ondas! Calma aí! Acredito! O trio de Dangers não! Não! Não acredito! Caíram todos os 10 guerreiros! O que é que irá acontecer ao Universo 9? Jum! Basil! Lavander! Total! Escuridão total! O Universo 9 desapareceu! Sim, sim, já não sobra ninguém! Parece que todos os guerreiros do Universo 9 caíram. pois é a derrota total. Consequentemente, o Universo 9 será totalmente eliminado. Desapareceram. Wilson, o que é que aconteceu ao próprio Universo 9? Ora, ora! Não há qualquer sinal dele. Desapareceu completamente. Eles eliminaram mesmo o universo inteiro. O Universo 9 foi completamente aniquilado. Ao assistir a esse momento com os próprios olhos, Son Goku e o restante grupo ficaram com uma noção real da posição em que se encontram. A destruição é o destino final daqueles que perderem. Será que Son Goku e o Universo 7 vão conseguir sobreviver a este torneio? Hã? Desta vez é o Universo 4 do Kitella que está a atacar. Por causa dos seus ataques, a número 18 está a ter problemas. Krillin vê se coordenas os teus ataques com os da número 18 para conseguirem enfrentar o Universo 4. Vamos mostrar a esse universo a nossa verdadeira força. No próximo episódio de Dragon Ball Super, mostra o que vales, a verdadeira força de Krillin. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!